Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 14º programa à Escola e Meio. Agradecemos a sua atenção. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos ao longo do programa com a boa música sugerida pelo João Oliveira. E hoje, aqui no Clube de Rádio, temos uma estreia. Trata-se de Rita Tavares, que doravante vai desenvolver a rubrica denominada Cultura Nunca é Demais. A Rita propõe-se destacar o que de mais importante em termos culturais acontece aqui a nível local, na nossa cidade ou no nosso concelho, mas também a nível regional e até a nível nacional. É uma rapariga atenta, gosta de cultura e por isso quer chamar a atenção dos nossos ouvintes, que é muito importante enriquecermos-nos neste aspecto. Bem-vinda, Rita. Gostamos muito de te ter aqui no Clube de Rádio. Obrigada. Meninos, o que é que dizemos à Rita? Bem-vinda! Pronto, e o Clube de Rádio neste momento conta com 13 elementos. Acho que 13 deve ser uma boa conta para este ano, ou para o resto deste ano letivo. Rádio Boa Nova. Telemóveis, composta e interpretada por Coda Nos Iris, é canção concorrente ao Festival RTP da Canção de 2019, mais ouvida no YouTube, com mais de 300 mil visualizações, o lyric vídeo do tema, em que Coda Nos Iris garante que vai escangalhar o telemóvel, segue a liderança com larga distância sobre a concorrência. Em segundo lugar, está A2, do Escalema, do de irmãos Fradique e António Mendes Ferreira, de São Tomé e Príncipe, quando se viu ser ouvida 128 mil vezes. Os Escalema são, dentre os 16 concorrentes, quem conta com mais seguidores no Facebook. João Campos, interpretando uma canção composta pelos Dama e Francisco Claude, consegue levar É o que é ao terceiro lugar do pódio, com 76 mil visualizações do respectivo lyric video. Olá pessoal, somos os Escalema. Escutem a nossa música na rádio Boa Nova, Oliveira do Hospital. Aquele abraço enorme. Que aqueça o meu peito, que tire o meu ar. Se um dia eu me perder, vai me encontrar. Já estou sem ar, eu deixei a porta aberta, na esperança de te ver entrar. E foste tu, eu nunca imaginei que fosse tudo tão perfeito a dois. Parece que o sol se derrete todo quando estamos a sol. Levo-te comigo, antes que amanheça. E se for preciso, faço do teu lado o melhor lugar. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Toco o teu rosto, sinto os meus pés e o chão me diz que é real o que se passa aqui. Eu deixei a porta aberta na esperança de te ver entrar. E foste tu, e foste tu. Eu nunca imaginei que fosse tudo tão perfeito a dois. Parece que o sol se derrete todo quanto estamos a sol. Levo-te comigo, antes que amanheça. E se for preciso, faço do teu lado o melhor lugar. Oh, oh. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Parece que há um apelo que uma associação de animais quer fazer. Estejam atentos. A Associação de Animais de Rua precisa de voluntários. Sempre quiseste dar um pouco do teu tempo por uma boa causa, mas por questões de horários e deslocações nunca deste o passo em frente, então este é o momento certo. Precisamos de voluntários para registro e tratamento de dados da associação. Para poderes ajudar, basta ter espírito de iniciativa, responsabilidade, acesso a um computador e ligação à internet. Começa 2019 a fazer a diferença na vida de centenas de animais. Para mais informações, envia um e-mail para nacional@animaisderua.org. Portanto, se quiserem participar, acedam a este endereço e podem dar um bocadinho do seu tempo a ajudar aqui a parte burocrática desta associação que protege animais de rua. Tens também aí uma outra informação. Desta vez uma notícia. Resgate de dois canídeos abandonados. Comando Metropolitano de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial da Amadora, resgatou dois canídeos que haviam sido abandonados de um edifício devoluto, existindo indícios que já estariam abandonados. Resgatados pelos agentes policiais da 60ª Esquadra, Casal de São Brás, foram entregues ao canil municipal da Amadora. Desde 2015 que existe na PSP o Projeto de Defesa Animal, cujo objetivo passa por alertar a sociedade para uma consciencialização social sobre os maus-tratos e o abandono de animais. Assim, sempre que assistir a uma situação deste género, poderá contactar o 21765424 ou o e-mail defesaanimal@psp.pt. Pois isto é uma vertente que a PSP, neste caso de Lisboa, tem para ajuda a animais que estejam abandonados ou em situação crítica. Aqui, provavelmente, se nós nos depararmos com esta situação, podemos provavelmente socorrer-nos da nossa Guarda Nacional Republicana. O que é importante é denunciar os maus-tratos, que é crime, como já sabemos, e o abandono. Por isso, Inês... Senhor ouvinte, não maldasse nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois é, muitos se esquecem. Rádio Boa Nova. E passamos agora às notícias. Parece que há ótimas notícias vindas do Panamá, de âmbito religioso, mas não só, segundo a vai dizer a Catarina Duarte. E no Panamá disseram até Portugal, Lisboa 2022. Sejam bem-vindos a Portugal, jovens de todo o mundo. Eram 14 horas e 43 minutos de Lisboa, do dia 27 de janeiro, quando se ouviu no Papa Francisco, o atual prefeito de Dicastério para os leigos, a família e a vida, a pronunciar o nome de Portugal. A próxima Jornada Mundial da Juventude vai decorrer em Portugal, disse o cardeal Kevin Farrell, bispo emérito de Dallas, Estados Unidos da América. Ao ouvir o cardeal Kevin Farrell, estavam os 300 jovens que viajaram até aquele país para participarem neste evento. Há séculos Portugal constrói pontos de amizade entre povos e entre culturas. Gostamos de receber quem nos visita. Gostamos de acolher quem quer viver entre nós. Sejam bem-vindos a Portugal. O cardeal, Dom Manuel Clemente, seis bispos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o autarca da capital, Fernando Medina. Lisboa é uma cidade alegre e vibrante. Vamos receber-vos a todos com grande alegria em 2022. Bem-vindos a Lisboa. É com muita alegria que, como Patriarca de Lisboa e um dos bispos de Portugal, porque isto é para nós todos, recebermos esta notícia de que será em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude 2022, afirmou Dom Manuel Clemente. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou também sentir uma alegria incontida. É começar a sonhar já e a projetar a que se vai passar daqui a 3 anos e meio. Acho que conseguimos. Conseguimos todos. Conseguimos nós portugueses. Conseguiram naturalmente os católicos de Portugal. Conseguiram os bispos católicos. Conseguiu Dom Manuel Clemente, cardeal Patriarca de Lisboa, mas conseguimos. Conseguimos nós todos como povo e conseguimos nós que falamos português. Em 2022 estaremos juntos em Lisboa com o Papa Francisco, celebrando a fé e enviando ao mundo uma mensagem de paz e de esperança. Da parte do Governo, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, também na cidade do Panamá, referiu tratar-se de uma notícia extraordinária. Estamos a falar do maior evento de juventude que há no mundo. Eu não sei se alguma vez em Portugal recebemos algo parecido com isto e, portanto, é uma notícia extraordinária. O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, presente no Panamá, confirmou que Lisboa já recebeu muitos eventos, mas nenhum com a dimensão de uma Jornada Mundial da Juventude. Aliás, Portugal é o segundo país lusófono a receber este evento. O primeiro foi o Brasil em 2013. Lisboa poderá receber em 2 semanas quase tantos peregrinos como turistas no ano, 1 milhão. Em Madrid, conta quem lá esteve, estiveram 4 milhões de pessoas. Pois esta é uma excelente notícia. Os jovens, sobretudo os jovens católicos, vão reunir-se em Lisboa nas Jornadas da Juventude com a presença do Sr. Papa Francisco. Vai ser, de facto, um grande evento no nosso país e que nos dá, obviamente, grande visibilidade, não só no mundo católico, mas no mundo em geral. FM Boa Nova. Muito bem, ficamos agora com os jovens atentos. Bárbara Coquim, parece que há uma temática que tem que ver com a educação, não é assim? É verdade, e é uma temática bastante interessante. Portugal tem muitos alunos no secundário, mas poucos chegam ao superior. Poucos países no mundo têm uma diferença tão acentuada quanto Portugal entre o número de estudantes inscritos no ensino secundário e aqueles que acabam por ingressar num curso superior. Mais de metade dos jovens de 20 anos não está a estudar e, para os atrair, o país terá que fazer mudanças nos cursos profissionais, mas também nas formas de acesso e nas ofertas do superior, defende Cláudia Sarrico, especialista da OCDE. Os dados do último Education at a Glance, o relatório anual sobre a educação da OCDE, publicado em setembro, mostram que, na população entre os 15 e os 19 anos, que é aquela que tipicamente está em idade de frequentar o ensino secundário, Portugal tem uma percentagem de alunos inscritos em instituições de ensino à média internacional, 89% contra 85% na OCDE. No intervalo seguinte, dos 20 aos 24 anos, idade em que a maioria dos alunos que segue para o ensino superior está a frequentar uma licenciatura, a situação inverte-se. A percentagem da população inscrita numa instituição de ensino em Portugal é de 37%, ao passo que na OCDE é de 42%. Se o paralelo for traçado em relação aos restantes parceiros da União Europeia, o país perde ainda mais na comparação, a média europeia é de 43%. Um outro dado do Education at a Glance 2018 permite perceber a evolução deste fenómeno. Se aos 16 e aos 17 anos Portugal tem 98% da população inscrita em instituições de ensino, contra 95% e 92%, respectivamente, para cada uma dessas idades, na OCDE, a partir dos 18 anos, o indicador cai de forma abrupta. 82% de inscritos aos 18 anos, 65% aos 19 anos e apenas 54% aos 20 anos. Tu achas que há esta discrepância entre o número de alunos que frequenta o ensino secundário e então o número muito inferior que depois frequenta o ensino superior? Terá que ver com as condições económicas das famílias, com as poucas expectativas que os jovens têm do ensino superior? Não acho que tenha obrigatoriamente a ver com as condições económicas das famílias, porque atualmente são disponibilizadas inúmeras bolsas, tanto do Estado, como das câmaras, como mesmo de instituições privadas, como algumas instituições, por exemplo, a Gulbenkian, disponibiliza imensas bolsas para os alunos. E, portanto, acredito muito mais seja por falta de interesse dos alunos de seguirem os cursos, até porque há inúmeros empregos em Portugal que realmente não precisa de se ter uma escolaridade tão alta, o que é bom por um lado e é mau por outro, porque realmente não é necessário ter uma população toda com licenciaturas e mestrados. No entanto, um número tão baixo é efetivamente preocupante, porque estamos numa altura em que o ensino é aberto a todos, claramente que nas universidades são efetivamente mais caras, mas é como eu digo, há bolsas, mas também parto um pouco por parte dos alunos e também o estigma, por exemplo, de quem vai para cursos profissionais não vai para o ensino superior, o que não é verdade, pode sempre fazer os exames, também depende muito da vontade dos alunos de prosseguir os estudos. Pois, eu acho que este número, por um lado, a percepção que eu tenho aqui na escola secundária é que há um grupo de alunos que, de facto, não tem média para aceder ao curso superior, nem consegue fazer os exames nacionais. Mas isso acontece em todas as escolas. Isso acontece em termos gerais. Tenho a percepção aqui porque isso deve acontecer no geral no país. Mas esse número não é, assim, muito significativo. Porque não. Do grupo de alunos no profissional, de facto, só o número residual acede ao superior. Por vontade própria. É como tu dizes, não é obrigatório ter-se formação superior. Se a pessoa não quer, pode de facto fazer uma formação profissional e ser um excelente profissional e bem realizado. Claramente. E até bem remunerado, que nós sabemos que há muitas profissões técnicas hoje muito pretendidas e onde há até falta de profissionais. Um bom eletricista, um bom canalizador, obviamente um bom carpinteiro, tem de certeza oferta de emprego nas empresas de construção civil e é muito bem remunerado. E Portugal também precisa dessas profissões, evidentemente. É óbvio, comparativamente com a OCDE, nós temos ainda um número relativamente baixo comparativamente com os países mais desenvolvidos. Mas também há uma questão cá em Portugal, que é curiosa e que não está aqui inserida neste curso, neste estudo, peço imensa desculpa, que são os cursos que há, por exemplo, em Portugal, como, por exemplo, o IFP, que tem imensos cursos para pessoas com qualquer idade, que se possam inscrever. e que lhes dão alguma formação, não formação superior, claramente, mas que lhes dão formação para essas pessoas serem mais qualificadas para diferentes profissões. Uhum. Pois, e isso também é uma vertente importante. Uhum. Aquela parte económica é capaz também de ter algum peso? Sim, porque, claro que tem, mas não nem acho todos, às vezes principal. Há situações em que as pessoas não conseguem garantir uma bolsa de estudo, e eu vejo por alguns alunos meus que de facto me manifestam alguma apreensão no que é que vai acontecer no ano seguinte quando ingressarem no superior, se de facto as famílias têm condições económicas ou não, porque nós sabemos que é uma despesa de facto cada vez mais acrescida e que pesa nas famílias, sobretudo em famílias que têm rendimentos relativamente baixos. E nos últimos anos, com a crise, essa situação acabou por se acentuar, até jovens que desistiram do ensino superior devido às famílias não poderem suportar as despesas. Esse é mais uma vez aquele tema que nós já temos vindo aqui a falar. Porque há efetivamente bolsas para as propinas da universidade, ou muitas vezes até mais baratas. Mas algumas bolsas não incluem habitação, e a habitação é neste momento aquilo que é o maior entrave para qualquer aluno para entrar na universidade. Porque eu pessoalmente acho quase impossível um aluno ir para Lisboa neste momento. Se calhar um curso em Lisboa até é muito mais interessante do que o mesmo curso em Coimbra, mas muitos têm que optar por Coimbra, porque enquanto em Coimbra temos um quarto por 200 euros, em Lisboa pagamos 500. Realmente é a fatia maior na minha perspectiva, é nesse assunto que se devem implementar medidas. Nos últimos tempos, também reparaste que tem havido uma polémica em torno do pagar ou não pagar propinas. Uhum. E já foi aprovada a diminuição do valor das propinas gradual. Concordas? É o seguinte, neste momento apenas um terço dos alunos que pagam propinas, deu um estudo na altura, realmente é um valor residual. Eu acho bem não se pagar as propinas. Mas todos, ou deve ser consoante as claro, condições claro, económicas? Claro, é isso, consoante a condição económica. Porque não acho que haja necessidade de um aluno cujos pais têm um rendimento muito alto não pagarem propinas. Pois, também me parece sim. Justiça social é repartir conforme as possibilidades de cada um. Claramente. E, de facto, há famílias que, de facto, seria um alívio não pagarem as propinas, e justo. Há outras famílias que podem perfeitamente pagar as propinas. Exatamente. Porque também não nos podemos esquecer que as propinas é financiamento que entra no ensino superior nas várias universidades. E nós sabemos que muitas universidades estão a debater-se com o problema do financiamento, porque o dinheiro, depois, se não vem das propinas dos alunos, tem que vir do Estado. E o Estado somos todos nós. Claramente. E depois tem que recair sobre pois os impostos de todos. É essa questão. Se dão num lado, cortam no outro. Portanto, não, o dinheiro tem que vir para algum lado. Nada é dado, exatamente. Nada é dado. Nada é dado, é isso mesmo. Mas valorizar o ensino superior continua a ser, com certeza, fundamental. Não é que tenhamos claro que ter que ser todos doutores ou engenheiros, não como tem. Há aquela ideia de que parece que todos, se as pessoas não forem doutores, parece que não são devidamente conceituadas na cidade. Não é verdade. Deu uma reportagem recentemente que Portugal está com falta de pessoas para entrar para a construção civil. Exatamente, por causa disso. E são precisos bons técnicos na área da construção civil, porque há profissões na área da construção civil muito especializadas e as pessoas têm que ser muito competentes profissionalmente para fazerem um bom trabalho, porque quando qualquer um de nós contrata uma empreitada, quer ser bem servido, quer ter os trabalhos feitos com perfeição. E aí são precisos técnicos e muito bons técnicos. E se calhar é uma área onde muitos jovens que gostam mais da parte prática, não é, de estar a lidar com questões práticas, devem apostar que provavelmente vão ter aí um futuro garantido até em termos económicos. E provavelmente de realização pessoal. Lá está, não é? Porque cada um deve, com certeza vai ser feliz se escolher o caminho certo tendo em conta a sua aptidão. Não é assim, Bárbara? Sem dúvida, professora. Muito bem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Então passamos agora ao Daniel. O Daniel vai-nos passar aqui em revista a Gala de Desporto, que aconteceu recentemente em Oliveira do Hospital, e outros assuntos de interesse desportivo. Surpreendentemente, o Sporting Clube de Portugal derrotou o Futebol Clube do Porto após grandes penalidades. Pois é, Daniel, não deixa de ser surpreendente que um clube que esteve em tantos apuros no verão passado, não é, com todos aqueles problemas que aconteceram em Alvalade, ganhe já um pela primeiro troféu consecutiva. E ganhe agora este ano, que parecia que o Sporting quase ia desaparecer, e afinal está a ganhar já troféus, ainda bem. Parece que aquilo não correu muito bem em termos de fair play por parte do Futebol Clube do Porto, não. Verdade? Exatamente. Acho que houve abandono do campo, por parte do treinador e dos jogadores. Muito agrediu um adepto do Sporting Clube Portugal. Então quer dizer que há aí falta de fair play. Ah, exatamente. Pois, o que é lamentável sempre, como costumamos aqui dizer. E o próprio treinador do Futebol Clube do Porto veio defender, o treinador adjunto, Por acaso eu hoje ouvi ele fazer comentários que tinham sido provocados, que de facto a atitude deles não terá sido a mais correta, admitiu, mas que houve provocação por parte dos dirigentes de Alvalade. E segundo uma notícia que eu ouvi recentemente, o adepto cuspiu na cara do adjunto. Pois. E assim ele teve essa reação. Por causa disso. Portanto, reprovável de parte a parte, não é? Exatamente. Para além desse tema, que outro? Temos também o WRC a passar aqui na zona da... Vizinho do Conselho de Arganil. Muito bem, aqui bem próximo, finalmente. O desporto motorizado volta a passar por aqui. Ainda bem. Boas notícias. E vai ser quê? Em que mês? Março? Normalmente costuma ser por volta do mês de março. Ok, depois darás notícia disso. Exatamente. E também queres falar da Gala do Desporto? Sim. Que ocorreu recentemente cá em Oliveira do Hospital. Exatamente. Tu estiveste presente? Estive. E como é que correu? Faz-nos o balanço. Correu muito bem. Foi um bonito espetáculo, costuma ser sempre. Foi lindíssimo. O que é que destacas? Destaco a entrega de um dos prémios, para mim não é surpresa, de um dos atletas que já passou pela nossa escola. Recentemente. Ainda não há muito tempo, não, sim. Não há muito tempo. O atleta José Carlos Pinto, que mereceu, na minha opinião, o prémio de atleta do ano. Muito bem. O José Carlos, que era inclusivamente a tua turma. Exatamente. Muito e bem. E eu quando soube que... Que está no atletismo, não é assim? Ele está no atletismo. Sim. E quando eu soube que ele ganhou... Ficaste muito satisfeito. Sim, senhor. Houve, com certeza, muitos outros prémios. Sim. Para vários grupos e para várias personalidades. Como do âmbito desportivo. Por exemplo, o prémio prestígio foi para o senhor Vítor Frade. O vencedor de treinador do ano foi o treinador Luís André Tavares, da Associação Desportiva Nogueirense. A equipa de juvenil, também para a equipa de Nogueira. Recebeu o prémio de juvenis Gonçalo Mendes, que é ciclista da Póvoa das Quartas. Ganhou o prémio em ciclismo. Bruno Conceição ganhou o prémio de treinador principal na equipa Futebol Clube de Oliveira do Hospital. E também a Associação de Melhoramentos da Póvoa das Quartas recebeu, na qual, na época transata, contou com 25 atletas e Paulo Figueira venceu o prémio de dedicação e empenho enquanto presidente da direção do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Muito bem. Queres também destacar que a equipa do Sampaiense teve uma excelente vitória. Exatamente. Com a Sanjoanense por 84-80. Muito bem. Tivemos cá recentemente o senhor treinador, que de facto Exatamente. Nos disse que o basquete está muito bem e com ótimos resultados. Muito bem, Daniel, encontramos-nos para a semana com notícias de desporto. Até para a semana. 100.2 Oliveira do Hospital. Vamos perceber que não é o que é. Eu sou louco por te querer e ficar sem saber se isto é o que é ou é o que não é. Mas assim é que é. Se te apetece, vem. Não é o que parece, eu sei. Mas pensei em ti, nesses olhos onde eu me perdi. As coisas só nos são quando são. Acordamos e voamos para longe, eu não queria. Se isto não é para sempre, então dá-me mais um dia. Oh, dor. E se for assim, é o que é. Somos loucos e aos poucos vamos perceber que não é o que é. Eu sou louco por te querer e ficar sem saber se isto é o que é ou é o que não é. Mas assim é que é. Quisemos tudo e queremos tudo no nosso mundo sem lei. Eu dei-te lume, tu deste fogo, eu levo levitei. Aqui as coisas só nos são quando são. Acordamos e voamos para longe, não queria. Se isto não é para sempre, então dá mais um dia. Ou dois, ou um, dois. E se for assim, é o que é. Somos loucos e aos poucos vamos perceber que não é o que é. Eu sou louco por te querer e ficar sem saber se isto é o que é ou é o que não é. Mas assim é que é. É o que é. Somos loucos e aos poucos vamos perceber que não é o que é. Eu sou louco por te querer e ficar sem saber se isto é o que é ou é o que não é. Mas assim é que é. Ficamos agora com a estreia do dia com a nossa Rita Tavares. Então, Rita, o que é que temos em termos de cultura que aconselhas aos nossos ouvintes? Bem, se está à procura de uma razão para sair de casa, eis algumas sugestões de entretenimento perto de si. No dia 23 de Fevereiro, no CAE, na Figueira da Foz, Zé Manel Taxista, uma comédia com brilhantina, com uma das mais carismáticas comediantes portuguesas, Maria Rueve. Durante uma hora e meia, somos presenteados com muita música, atuações brilhantes e, claro, muita brincadeira. Mas apresse, os bilhetes estão a esgotar. No Porto, surgiu a exposição do artista gráfico M.C. Escher, no Centro de Congressos. Artista holandês, Escher ficou conhecido pelas suas famosas litografias, desenhos ou escrituras feitas primeiramente em pedra, para depois só obter reproduções em papel, xilogravuras, gravuras em madeira. Obras como Mão com Esfera Refletora, Olho e Três Mundos poderão ser vistas nesta exposição. Também no Porto, uma exposição do fotógrafo Barry Costan, Banksy, Dismaland and Others. Dismaland foi um parque temático criado em 2015, que satirizou não só a Disneyland, procurando que os visitantes ficassem ao mesmo tempo fascinados e indignados, quase como para estes atingirem uma crise de consciência. Agora em modo fotográfico em Portugal, esta mostra promete muita polémica. Se o seu desejo é descobrir e privilegiar a nossa região, o Museu do Azeite na Bobadela é uma das paragens obrigatórias. Aberto de terça a domingo, das 10 às 18, este museu abriga uma exposição sobre o processo de extração do azeite e também um restaurante e bar. Privilegiando os mais novos com atividades lúdico-pedagógicas, é o local ideal para um dia em família. Já se quiser ir um pouco mais longe, o Museu Coleção Berardo, em Lisboa, é uma excelente opção. Aberto todos os dias das 10 às 7h30, este Museu de Arte Moderna e Contemporânea não o irá decepcionar. Muito bem, excelentes propostas, muito diversificadas em vários locais do país, a começar aqui pela nossa Bobadela, com o excelente Museu do Azeite que abriu recentemente. Ótima estreia, Rita. Acho que sim, és uma menina da rádio. Rádio Boa Nova. Bem, ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, desta vez não com a Francisca, mas com a Liliana Silva. E são boas notícias aqui para o nosso concelho. É verdade. O município de Oliveira do Hospital vai disponibilizar 250 mil árvores de espécies autóctones para incentivar os proprietários florestais a arrancarem os eucaliptos que nasceram espontaneamente em consequência do incêndio de 15 de outubro de 2017. Para terem acesso às árvores e arbustos autóctones disponibilizados pelo município de Oliveira do Hospital, como castanheiros, sobreiros, medronheiros, carvalhos e pinheiros mansos, por exemplo, os proprietários florestais podem apresentar a candidatura até 31 de janeiro do corrente ano, numa primeira fase, ou então até 1 e 30 de dezembro. Após a aprovação das candidaturas, a plantação das árvores terá que ocorrer até 30 de março ou 31 de dezembro de 2019, tendo em conta a época de plantação a que o proprietário se candidate. Para garantir o sucesso das operações, o Gabinete Técnico Florestal do município de Oliveira do Hospital prestará todo o aconselhamento técnico necessário aos candidatos, que ficam obrigados a cumprir com as normas definidas no projeto Reflorestar, assim como lhes assegurará uma breve ação de formação para garantir a correta plantação das árvores. Durante o primeiro ano de vigência do projeto, cada proprietário pode candidatar-se a um limite máximo de 500 árvores, ficando obrigado, sob compromisso de honra, a assegurar a necessária manutenção. As candidaturas ao projeto Reflorestar podem ser submetidas via online através da página oficial da internet do município de Oliveira do Hospital ou entregues em suporte físico no Gabinete Técnico Florestal do município. Ora, estas são excelentes notícias, não sei se já tinham conhecimento dela. Eu já tinha, já me candidatei a estas 500 árvores autóctones e eu espero que isto seja seguido, este exemplo seja seguido, já que é, acho que isto é uma, não é só propriamente uma iniciativa da Câmara Municipal, mas da CIM de Coimbra, porque o objetivo será reflorestar estes concelhos com muita área ardida. Esperemos que os senhores ouvintes também aproveitem. Meninos, lá em casa já ouviram falar isto aos vossos pais? Também já fizeram a candidatura? Sim, Bárbara? Sim, eu já me inscrevi. Muito bem, porque há já esta primeira etapa, até da plantação até 31 de março, porque é a altura própria, não é? Ou então depois só a outra para o final do ano. Convém, porque este concelho está a precisar de ser limpo, ainda há muita matéria ardida em pé, está a precisar de ser limpo e está a precisar de ser reflorestado. Portanto, isto é uma boa medida em termos ecológicos para o nosso concelho. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim. Que novidades é que temos da política, Bárbara? Temos novidades que talvez não sejam tão boas. A agressão da PSP parece completamente desnecessária, diz perita do Comitê Antitortura. Em 2018, a Inspeção-Geral da Administração Interna recebeu o maior número de queixas em 7 anos. Tal como em anos anteriores, a PSP foi a força de segurança que mais queixas motivou, com 55% do total de 860 denúncias. Analisando os números, percebe-se que quase um terço, 172 das queixas contra agentes da PSP que chegaram à Polícia dos Polícias, foi devido a ofensas à integridade física, ou seja, os cidadãos consideram ter sido exercida violência sobre si. Mas da análise percebe-se que a esmagadora maioria das denúncias não teve consequências. Abriram-se 30 inquéritos, 24 destes foram convertidos em processos disciplinares, mas 10 foram arquivados. Houve apenas 2 que resultaram em pena de suspensão a polícias, ou seja, 0,4%. Qual será o destino da investigação da PSP e da monitorização da IGAI a casos como o que foi mostrado no vídeo em que agentes da PSP são vistos a agredir recentemente moradores do bairro da Jamaica? Essa agressão e a outro homem parece completamente desnecessária, diz em nome pessoal Júlia Cosma, jurista e responsável pela delegação do Comitê Antitortura do Conselho da Europa, que visitou Portugal e concluiu que o país está no topo dos países da Europa Ocidental com o maior número de casos de violência policial, sendo os riscos de abuso maiores para afrodescendentes portugueses e estrangeiros. Os agentes atacaram uma pessoa desarmada que não mostrou agressividade, resistência à detenção ou algo similar. Também Dalila Cerejo, socióloga e investigadora do Observatório da Violência e Género, afirma que o elevado número de queixas reflete um sinal positivo. Há um escrutínio cada vez maior das forças de segurança que muitas vezes têm que recorrer à força física. Essa legitimidade foi atribuída às forças policiais, depende da avaliação sobre a ocorrência. O que o número de queixas significa é que cada vez mais as pessoas são intolerantes à violência e cada vez mais usam uma forma legítima de expressar o seu desagrado, que é fazendo queixa. Permite que os cidadãos que se sentem injustiçados e lesados façam uso do seu direito. Por outro lado, as queixas são também um sinal saudável de que as pessoas não estão desligadas da sociedade em que se inserem. Pois estas imagens e esta notícia têm tido eco na comunicação social na última semana. Como é que tu vês estas imagens, Bárbara? São preocupantes e há aqui um excesso de agressividade por parte e de violência por parte da nossa polícia. Isto estamos perante uma situação de racismo. Bem, tudo isto ainda está a ser apurado. O que é que te parece? Eu acho que houve erros de ambas as partes. Claramente que o polícia talvez tenha demonstrado violência desnecessária, porque realmente não havia ali caso para... Era efetivamente uma pessoa desarmada que não mostrou agressividade. E, portanto, talvez tenha havido excesso. Mas nós sabemos que o bairro da Jamaica é um bairro que por si só apresenta uma criminalidade acima da média. E é um bairro ilegal, é um bairro que todas as pessoas que lá estão efetivamente a infringir leis. E, portanto, Eu quando digo que houve erros de ambas as partes, é que há pessoas que não sabem estar. Mas tanto brancos como pretos, ou como amarelos, de qualquer cor que seja, qualquer etnia que seja. As pessoas que vêm de um país estrangeiro têm que vir e adaptar-se às regras e à Constituição e às leis do país que está a receber. E têm efetivamente que se comportar de forma a que não haja razão de queixa dos habitantes outros. Desse país. Eu li recentemente um comentário relativamente a esta notícia de um jovem que esteve a estudar em Portugal, tirou cá a licenciatura, o mestrado e voltou para o país dele, para Cabo Verde, se pouco me engano. E ele disse que os anos todos em que esteve a Portugal a tirar o seu curso, nunca foi alvo de racismo, porque veio para cá e soube-se comportar segundo as regras dos portugueses, sabia o que fazer e quando o fazer, porque claramente que numa sociedade nós não podemos fazer tudo o que queremos, muito menos quando somos estrangeiros. E efetivamente sabia-se comportar e soube-se integrar de forma bem sucedida na sociedade. As pessoas do bairro da Jamaica, elas próprias colocam-se à parte da sociedade e elas próprias, assim que vêm para Portugal, que no bairro da Jamaica são essencialmente pessoas de etnia negra, são pessoas que obrigatoriamente se põem à parte da sociedade e que vêm para cá já cumprir legalidades. E portanto, é um bairro que é um bairro onde há muito problemático, onde há muita agressividade. E pronto, claramente também houve um grande erro por parte da polícia. Mas com tantos problemas que há o bairro da Jamaica, eu já não me admiro que, pronto, que haja também alguma violência da outra parte. Pois, isto está em processo de justiça, estes processos estão a ser averiguados, esperemos que de facto se haja lugar a punição por parte da polícia, pois obviamente terão que ser, mas nós sabemos que de facto estes bairros são muito problemáticos e de facto é como tu dizes, há gente que não sabe cumprir a ordem, uhum. Sejam lá de que etnia forem. Não estamos aqui, não devemos aqui empolar estes casos, porque assim, nem todas as pessoas de etnia, seja cabo-verdiana, seja de outra etnia qualquer, são insurretos e mal comportados, nem a nossa polícia é de facto uma polícia de choque que anda por aí a espancar sistematicamente as pessoas. Portanto, não podemos cair em exageros nem em generalizações. É um caso que está no seio da justiça e assim deve ser tratado. Esperemos é não voltar a ver estas imagens, porque realmente são sempre chocantes. Não é assim, Bárbara? É verdade. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso, continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Eu parti o telemóvel a tentar ligar para o céu. Posso saber se ele mata a saudade ou quem morre sou eu. E quem mata quem, quem mata quem, mata quem, mata quem, nem eu sei. Quando souber não liga mais ninguém. Quem mandou a falência? Fui eu. fui eu. Ficamos agora com a rubrica Personalidades e desta vez uma senhora, não é assim, Daniela? Sim, Josefina da Fonseca. Um dia soube-se que na área de vizinhança de Josefina da Fonseca, uma pobre mulher, tocada pela miséria e pela doença, foi encontrada morta com a sua filha de poucos dias. Este facto veio ao conhecimento de Josefina da Fonseca, que logo providenciou para que as suas empregadas acudissem à pobre criatura. Este espírito tão humano e cristão era notório entre as pessoas da vila. Assim não se estranhou o que veio a suceder. Na letra de um testamento registado no notório de Oliveira do Hospital, em 21 de janeiro de 1944, feito por Josefina da Fonseca, lê-se o seguinte: deixo e lego a minha casa de habitação, com a sua capela, quintal e demais dependências de natureza imobiliária, em Oliveira do Hospital, para aí ser instalada uma casa de beneficência e assistência a criar ou fundar sob a denominação de Obra de Proteção à Criança e de Formação Doméstica, ou sob outra denominação que melhor venha a aparecer. Fundação ou instituição que se destina a exercer em Oliveira do Hospital os fins que constam daquela denominação que aqui deixa indicada, vendo os estatutos dessa fundação ou instituição ser organizados segundo as diretrizes que vierem a ser dadas pelo Parque da Freguesia de Oliveira do Hospital e pelo prelado da Diocese, sendo minha intenção que esta obra seja animada pelo espírito da caridade cristã e fique integrada nos métodos mais perfeitos da assistência social. Foi por isso que, no dia 16 de novembro de 1945, entrou ao serviço da obra da Irmã Santíssima Trindade, coadjuvada por mais algumas freiras da Congregação das Criaditas dos Pobres de Coimbra. Ficaram connosco 54 anos, até julho de 1999. Nesse mesmo dia, 16 de novembro, foram entronizados solenemente os quadros do Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria, a quem a obra foi dedicada. Estavam inscritas no patronato 22 crianças. Em 2 de fevereiro de 1947, a creche iniciou a sua atividade. Durante mais de 60 anos passaram por aqui centenas de crianças, hoje pais e avós. Hoje continua a ser uma obra muito importante em Oliveira do Hospital. Deixamos fiéis aos propósitos da Josefina da Fonseca. A nossa região só tem a lucrar com isso. Sem dúvida, é uma obra muito importante em Oliveira do Hospital e, inclusivamente, temos aqui uma menina que passou por lá, não foi, Liliana? Sim. Fizeste lá a tua pré? Sim. De quantos anos? 4? Sim, 4 anos. E boa experiência? Gostaste? Sim, foi lá que conheci a maior parte dos meus amigos de infância, portanto, sim. Alguns ainda se mantêm hoje? Sim. O Gonçalo também sim, esteve lá? Sim. Muito bem. Boas recordações desta instituição? Sim. Eu quero dizer que foste lá bem tratada. Uhum. E sentiste que a tua formação começou aí? Sim. Sim, é uma obra, como diz aqui a Daniela, muitas das crianças que por lá passaram, que já terão sido, obviamente, muitas, algumas delas hoje já são mães, pais e avós, e portanto, continuam a acolher crianças e a fazer o início da sua formação. Muito importante, com certeza. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão sempre interessante da Catarina Lopes e, ao que parece, vamos rumar até Trás-os-Montes. É verdade, vai decorrer a 39ª Feira do Fumeiro 2019 de Vinhais. A Feira do Fumeiro de Vinhais realiza-se anualmente em fevereiro desde 1981. Destaca-se das demais pelo seu fumeiro de excelência, que lhe valeu a atribuição do título da Capital do Fumeiro. Nos 4 dias de feira, além do fumeiro de raça bízara, estão disponíveis produtos naturais da região, artesanato, produtos gourmet, espetáculos musicais, luta de touros, tasquinhas e restaurantes preparados para receber milhares de visitantes todos os anos. O presidente do município convida assim: de 7 a 10 de fevereiro decorre mais uma edição da Feira do Fumeiro de Vinhais. Todos sabem a importância deste evento para este concelho, para a região e para o próprio país, não só pelo aspecto económico, mas por todas as atividades que fazem desta feira uma verdadeira festa. Deixo-lhes por isso um convite para, durante estes 4 dias, visitarem Vinhais, desfrutarem da gastronomia, das paisagens, do encanto deste concelho e, claro, da forma cativante e sincera como a gente desta terra recebe quem nos visita. Vinhais pertence ao distrito de Bragança. Tem atividades ligadas à agricultura, natureza, gastronomia, pequena e média indústria. Destacam-se produtos como a castanha e o porco bízaro, raça autóctone responsável por uma das maiores feiras gastronómicas do país. É visitada por milhares de pessoas. Vinhais tem-se destacado ainda no turismo e ecoturismo, onde criou diversos equipamentos e estruturas que disponibilizam várias atividades onde o homem e a natureza vivem em perfeita harmonia. Já sabe, em fevereiro, rumo até Trás-os-Montes e visita esta excelente feira que faz jus à nossa melhor gastronomia. Sem dúvida, uma ótima sugestão para este fim de semana de fevereiro. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura, uma excelente sugestão da Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, esta semana a obra escolhida é O Pêndulo de Foucault, do escritor Humberto Eco. Ao lerem vários manuscritos sobre o esoterismo e o oculto, três colaboradores de uma editora entreveem algo grandioso, que retoma a história antiga de um segredo dos templários. Os três amigos propõem-se a desvendar o plano da ordem para dominar o mundo, trazendo à luz do dia um segredo enterrado há séculos. Juntando múltiplas peças do conhecimento, entretanto adquirido e instigados por uma curiosidade à qual não impõem limite, mergulham numa investigação profunda, viajando até aos postos de passagem dos 36 invisíveis, incluindo o convento de Cristo em Tomar. E tudo leva a crer que estão prestes a descobrir factos realmente importantes, de tal modo que as suas próprias vidas ficam em risco. Numa desesperada busca da verdade, receiam que o jogo tenha escavado ao seu controle. Descobre-se assim uma conspiração arquitetada com propósitos de vingança, que pode muito bem ainda não ter morrido. Terão sobrevivido os cavaleiros detentores do plano? Conseguirão os três colaboradores desvendar o plano dos templários? Pela mão de um reconhecido mestre, um livro imperdível, que reúne trama histórica, aventura e suspense. Num romance com muita ironia, conspiração ao mais alto nível e mistério no seu melhor. Este é sem dúvida um livro que não pode perder. Sem dúvida que é, porque é de facto de um grande escritor. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de cinema, também uma grande sugestão de cinema para o próximo fim de semana com o Eduardo Adro. Mary Stuart is condemned to death. O filme desta semana é Maria, Rainha dos Escoceses. Foi realizado por Josie Rooke. É do género de drama e biográfico com duração de 124 minutos. Com apenas 16 anos de idade, Maria Stuart, filha legítima de Jaime V, rei da Escócia, casou-se com Francisco II, herdeiro direto de Henrique II, rei de França. Após a morte acidental de Henrique, Francisco, então com 15 anos, ascendeu ao trono fazendo de Maria sua consorte. Quando o jovem rei morre, 17 meses depois, Maria recusa-se a voltar a casar e é obrigada a abdicar. Assim, regressa à sua Escócia natal, onde pretende reclamar o trono que é seu por direito de sucessão. No entanto, Isabel I de Inglaterra, receando que a influência dos franceses coloque em causa a sua própria soberania, dá origem a um jogo político para desacreditar Maria, sua prima, por muitos considerada a herdeira legítima do Reino de Inglaterra. Escrito por Beau Willimon, um drama histórico que demarca a estreia em realização de Josie Rooke e que tem por base a obra Queen of Scots, The True Life of Mary Stuart, escrita pelo britânico John Guy. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. A murderer, a traitor, and a queen. But I will be the woman she is not. We bring into this world an heir to Scotland and to England. Ora, aqui está uma excelente proposta com uma análise histórica, com uma ótima reconstituição. É um excelente filme para um destes fins de semana. Olá, eu sou o Salvador Sobral e estou na Rádio Boa Nova. Paris, Lisboa. Assim se chama o segundo álbum de Salvador Sobral. Com o lançamento marcado para 28 de março, o disco é apresentado em comunicado de imprensa como uma viagem sem partida nem chegada, mas que os pontos de união se fazem entre Paris e Lisboa, cidades de grande preponderância no processo de construção do álbum. O título representa ainda uma homenagem ao filme de Wim Wenders, Paris, Texas, da preferência de Salvador Sobral. Neste álbum, produzido por Joel Silva, o músico português incluiu 12 canções cantadas em várias línguas, com destaque para o português. Vim chorar a mim. É pena no teu ombro e afinal a mesma dor te condena, choras tudo o mesmo mal, irmão gêmeos no tormento. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A exposição Os Direitos Humanos. No âmbito da nova disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, decorre na biblioteca da EB2 uma exposição subordinada ao tema Os Direitos Humanos, entre os dias 10 e 24 de janeiro. Os trabalhos expostos resultaram da elaboração de projetos dos alunos das turmas do 7º ano da Escola 7. Esta disciplina aborda vários domínios. O domínio dos direitos humanos foi o selecionado para ser trabalhado ao longo do primeiro período, através de debates, análise de documentos e visionamento de pequenos documentários. A partir destes elementos, os alunos selecionaram os temas que queriam ver tratados na exposição, nomeadamente a violência doméstica, a violência no namoro, o bullying nas redes sociais e na escola, o racismo e o fundamentalismo religioso. Os trabalhos expostos foram primeiro apresentados nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, proporcionando debates e discussões profícuas sobre os temas supracitados. O objetivo de colocar os alunos a pensarem e a refletirem sobre os problemas tão atuais foi conseguido. A exposição sobre o mesmo tema também está patente nas escolas da Cordinha e da Ponta das Três Entradas. O Corta-Mato Distrital 2019 de Desporto Escolar teve lugar na Figueira da Foz, contando com a participação de cerca de 2 mil alunos de 55 escolas e agrupamentos do Distrito de Coimbra. Participam nas provas alunos de diferentes escalões, masculino e feminino, nascidos entre 1997 e 2010. Cada prova foi disputada a nível individual e coletivo, visando o apuramento dos três primeiros lugares individuais e equipas melhor classificadas para o Corta-Mato Nacional. O nosso agrupamento alcançou o terceiro lugar por equipas no escalão infantil A masculinos. Parabéns a todos os atletas que participaram. Concurso de fotografia. O Clube Europeu procedeu à entrega do prémio à vencedora do concurso fotográfico subordinado ao tema Património Ambiental e Cultural do Conselho de Oliveira do Hospital, Inês Veloso, do 11º ano da Turma G. Foram apresentadas a concurso 16 fotos da autoria de 8 alunos: Rubé Fernandes, 12º F, Duarte Mendonça, 9º D, António Silva, 8º A, Felício Barreto, 10º F, João Henriques, 10º G, Maria Cunha, 11º G e Francisco Marques, do 11º G. O Clube Europeu agradece a todos os participantes. Parlamento dos Jovens. Após duas sessões muito dinâmicas e participadas, estão eleitos os deputados que representarão o agrupamento nas sessões distritais do Parlamento dos Jovens. O tema de 2019, alterações climáticas, reverter o aquecimento global para o secundário e salvar os oceanos para o básico, foi amplamente debatido por todos, tendo daí resultado os projetos de recomendação do agrupamento que serão apresentados nas respectivas sessões distritais nos dias 25 e 26 de fevereiro. O agrupamento será representado pelos alunos do básico Afonso Mendes, Rodrigo Cruz e Joana Lopes. No secundário repetem a sua presença os alunos Bárbara Coquim e Tiago Amaral e junta-se a eles Miguel Freixinho. Foram ainda eleitos os candidatos à mesa da sessão distrital, Martinho Abreu para o básico e Catarina Duarte para o secundário, que serão sujeitos a uma prova de seleção na próxima semana. A Escola e o Meio. Com estas boas notícias, estamos a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes e Catarina Lopes, Eduardo Adro, Daniel Pereira e agora a recém-chegada Rita Tavares. Agradecemos a todos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.